Você me devora, então não sai fora, demora, se não tá por fora. Sem você meu coração sofre. A lua já ilumina a rua escura, e a verdade nua e crua é que a noite vem chegando. E os demônios saem de casa, pois a noite é a brasa que eles estavam esperando. Despachos colocados em todas as encruzilhadas evocam os deuses donos da madrugada. Violência, ignorância e outras drogas pesadas, a noite vão fazendo a cabeça da moçada. Tiro nas ruas, sirenes, cães, viaturas, são o único som que impera nesse lugar. A morte e a sorte são fortes na noite escura. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar, meu amor. Pense em mim, mas a noite é assim. Minha asa, minha casa, meu único lar. Pra você me achar na noite vai ser ruim, vai ser difícil você me localizar. Então beija, não posso mais esperar. Persegue, persegue, mas não consegue encontrar os donos dessa imensa escuridão. A noite é minha navalha, a noite não é quem me pegue de alma lavada, de fardo ou de arma na mão. Pense em mim, meu amor, e na escuridão de onde estou. Vado por ruas vazias, esquinas sombrias, e ninguém sabe se o dia começou ou se acabou. Eu só sei te dizer que a noite chegou. A noite sempre chega, ela tarda, mas não falha. O dia é a agonia e a noite é a navalha. De noite toda hora é hora de tomar cuidado, porque na escuridão todos os gatos são pardos. As mães de família rezam pelo seus filhos que na noite morreram, mataram, correram, sumiram. Sempre há de haver escuridão onde houver luz, e no gueto nós temos que carregar essa cruz. A noite é das putas, mendigos, pinguços e loucos, e da polícia que faz justiça como quiser. Quem vive na noite não pensa como pensam os outros. Quem está na noite está porque então ideia que é. Beija, não posso mais. A escuridão sempre foi amiga dos negros. Ela protege o zumbi e a fuga dos escravos. Venha, não tenha medo, eu estou do seu lado. Anote o meu recado, pois eu sei que estou certo. Fique sossegado, estarei sempre por perto. Daqui da terra a lua parece ser tão fria. O dia já era e a noite não termina. Vago por ruas vazias, esquinas sombrias. Eu não sei quem me chamou, eu só sei dizer, meu bem, que a noite chegou. A noite chegou. Vem, vem, noite vem. Você é minha paixão e sempre vai ser. Onde reina violência, droga, o lado escuro da moeda, pode crer. Fique esperto, não vacile agora. Ela te engole a partir das 6 horas. 12 horas com você sempre foi pouco. Às vezes choro quando você vai embora. Então beija, não posso mais.